chance até o sol raiar. Canse, eu quero ver você em transe, me chamar, me chamar, me gritar, pedindo, deixando. Aproveitar a chance.